acelera o trem. Disfarce tá na nos inimiga. Na boca elas quer. Manda pra ela. Toma que fala. Acelera o trem. Bala. Disfarce tá na bala. Na boca elas quer. Bala. Nos inimiga. Bala. Acelera o trem. Bala. Disfarce tá na bala. Na boca elas quer. Bala. Bala. Bala. Desde menor sempre fui talentoso, introvertido. Desde os 3 km, mais velho, 3 anos à frente. Um pouco folgado, mais gente da gente. O mano me entende, mas é muito chapa quente. Pra bater de frente, o sangue é quente. Era só briga de rua, voltar com histórias menor sem os dentes. De lá pra cá muita coisa mudou. Olha só onde o negue chegou. No Santo Cupido, Bucanas fechou. Os boys chocou, as patas se molhou. Perguntou se eu era jogador. O que será, né? Esquece, aturou o surto no mesmo local. De igual, total, na mesma. Bala, acelera o trem. Bala. Disfarce tá na bala. Na boca elas quer. Bala. Nos inimiga. Bala. Acelera o trem. Bala. Disfarce tá na bala. Na boca elas quer. Bala. Bala. Ela me viu na régua de track suit. No pé Adidas de mil. Veio na direção gole do meu drink e pediu. Querendo aventura que nunca viveu. Quer bololô? Tem culpa eu. Que sei de onde eu vim, pra onde vou. Sem esquecer de quem sou. Tempo que bate, ficamos mais velho. Pronto pro 12, pro 33. Curtiu o baile, ajoelha e reza aí pra nossa volta. Digamos amém. Talento na arte ou no futebol. Patrocinado camisa de time. Lá na Lacoste, favela de grife. Mais elegante com copo de whisky. Na bala. Acelera o trem. Bala. Disfarce tá na bala. Na boca elas quer. Bala. Nos inimiga. Bala. Acelera o trem. Bala. Disfarce tá na bala. Na boca elas quer. Bala. Bala. Bala. Marconi tá na bala. Elisa tá na bala. Arábia tá na bala. Casinhas tá na bala. Elipa tá na bala. Upara tá na bala. Adelma tá na bala. Bala. Oxi.